pegando no pé dos políticos. Devia estar bem chato, né? Ok, comentário cancelado por hoje, porque é carnaval e hoje sim a folia está liberada, né? Mas, ó, liberada só folia de folia. Porque se for folia com o seu dinheiro, que seja com o seu consentimento, pelo menos, né? Carnafronte, inclusive, é um evento privado, então nós, pelo menos, não estamos fazendo nada de sacanagem. Vamos rodar uma música já pra deixar você no clima, ó, em instantes, ao vivo aqui da Esquina da Federal, com o curso Propina Veneno, abrindo a programação oficial. Então, vem sambar com a gente, vem sambar na cara da sociedade no Carnafronte 2017. Já voltamos aqui do sambódromo da Esquina da Federal e hoje tem, Mulher do Gogli, hoje tem, hein?